Cera. Eu não te percebi. Então, Lenine faz o evangelho depois, lá no final. E a prece de abertura, vamos pedir para o nosso amigo Sidney fazer. Encerramento, quem faz o Tadeu? Tá, Tadeu. Páginas do livro Momentos de Reflexão, Emmanuel André Luiz, com a participação do nosso amigo Chico Xavier. Eu. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Vamos agradecer ao nosso Pai por este momento de estarmos aqui reunidos com o propósito de conhecer a Sua palavra, os seus ensinamentos e, acima de tudo, que a gente possa entender a mensagem e colocar em prática no nosso dia a dia e procurarmos estarmos melhorando, nos transformando a todo instante e que possamos levar essa energia, essa vibração, esse pensamento a todos os nossos próximos. Que a gente possa, a cada instante, estar ciente da importância de estarmos aproveitando todos os momentos para elevação e aprimoramento pessoal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja conosco. Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve, consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11. Versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação à fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Muito boa tarde, nossos amigos do mundo espiritual, nossos amigos também do mundo material, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita, dando continuidade ao estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias, no Evangelho do nosso evangelista Mateus, e dando sequência ao estudo desse texto do Mateus, no capítulo 11, versículo 20, que tem como título Julgamento das Cidades do Lago. Esse tema, né, essa passagem também, ela está em Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16. Vou começar lendo aqui, e aí a gente vai dar sequência para os irmãos trabalharem também junto conosco. 11:20. Então começou a censurar as cidades nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios, e não se arrependeram. 1. Literalmente, prodígio, poder, força, habilidade. Trata-se de um substantivo utilizado com o objeto do verbo ocorrer, o que requer um esforço para recuperar a força da expressão. E 2. Arrependeram. Mudança de mente, de opinião, de sentimento, de vida. A Ai de ti, Cozarim. Não, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tito e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios entre vós que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Pano. O pano de saco diz respeito a tecido quente feito de pelo de cabra ou camelo, de cor escura, também conhecido como saco de silício, porquanto era feito do pelo de cabra preta, proveniente da Cilícia, utilizado juntamente com as cinzas com o propósito de expressar lamentação ou penitência. 11:22. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Tolerância, 4, literalmente, será mais tolerável ou mais suportável. Trata-se do adjetivo tolerável, suportável, utilizado no grau comparativo mais tolerável, mais suportável. 11:23. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevado até ao céu? Será rebaixada até o Hades? Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. Hades. Trata-se do submundo, o mundo dos mortos, segundo a literatura grega. 11:24. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Então vamos agora dar sequência, antes de comentar, o próximo subtítulo, né, que é Descanso para a Alma, né, Led? Isso. Então, só lembrando que tolerância aqui do 24 já foi comentado no 22. Isso mesmo. Descanso para a Alma também pode ser encontrado esse comentário em Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Aperta muito. 11:25. Naquele tempo, Jesus respondendo, disse: Eu te louvo, Pai Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos infantes. Tempo, literalmente um pouco no tempo, um período de tempo, tempo fixo, definido, oportunidade. Louvo, confessar publicamente, reconhecer, admitir, concordar, prometer, consentir, exaltar, enaltecer, louvar, agradecer. Um infante, criancinha, criança bem jovem, metaforicamente nécio, iniciante, não instruído e simples. 11:26. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi. Foi. Ocorreu agrado diante de ti. 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. 11:28. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Cansados, exausto, fatigado em razão do trabalho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou brando e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Brando, literalmente brando, manso, terno, gentil, indulgente, doce, suave. Humilde, literalmente pobre, de condição humilde, rebaixado, inferior. 11:30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fardo, carga, fardo, peso. Ok, vamos então retornar a julgamento das cidades do lago. Nessa passagem, se nós observarmos as cidades que ele comenta, que eles comentam aqui nesse texto, né, de Mateus, eu deixei para todo mundo umas cópias da Palestina no tempo de Jesus. Algumas dessas cidades estão aqui: Cafarnaum, Betsaida, Tiro, Sidom. A gente observa que Jesus, ele era galileu, portanto, dessa região lá de cima, né? da Galileia. E Cafarnaum funcionava como a base dele, onde na realidade ele, ele se encontrava com os discípulos, tinha todo o acompanhamento deles ali, fazia as instruções, e aquele mar da Galileia que está aqui no mapa, né, essas cidades elas estão circundando esse mar da Galileia, que é considerado aqui. Na realidade não era um mar, é um lago, né? Também conhecido como Lago de Genesaré. E repare que nessa passagem, Mateus faz as suas observações dizendo que as pessoas estavam incomodadas com aquilo que Jesus estava professando, que eram as curas, né? A expulsão dos demônios, todas aquelas situações. E aí a gente começa a refletir o seguinte: por que se uma pessoa que não cobrava nada, uma pessoa que só estava querendo o bem de todos, né? Em todos os sentidos, né? Por que as pessoas começaram a se incomodar com o que Jesus fazia, né? As próprias curas, né? Primeiro, a gente pode imaginar que haviam interesses, né? Existiam pessoas, né, dentro da própria casta judaica, né, os fariseus eram um grupo desses, que não tinha interesse no que Jesus comentava, principalmente sobre eles, né, que Jesus em várias ocasiões faz observações duras a respeito deles. Me lembro de uma passagem que Jesus chama eles de sepulcros caiados, uma afirmação muito forte, né, dizendo que na realidade eles eram como esses túmulos, porque eram bonitos por fora, porque eram pintados, mas por dentro só tinha podridão. Então é uma observação muito forte que Jesus fazia e dizia para eles. E Jesus os chamou várias vezes eles de hipócritas, porque eles só tinham o exterior. Eles diziam que eram pessoas que eram tementes a Deus, pessoas que gostavam de orar, mas essencialmente, né, dentro do que eles percebiam, Jesus percebia, eles não tinham um coração puro, né, naquilo que eles propagavam da boca, né? Então, existia toda essa situação e isso envolvia todas aquelas pessoas ali. Tem uma passagem também no Evangelho, que provavelmente a gente deve passar por ela, que logo no início do messianato de Jesus, Jesus vai na sinagoga de Nazaré e lá ele lê uma passagem de Isaías. E aí, essa passagem de Isaías, na realidade, ele estava lendo aquela profecia que esse profeta do Antigo Testamento tinha, né, profetizado, dizendo que o Messias viria, né, e não seria reconhecido por aqueles que eram os seus mais próximos. Então, era a profecia sendo concretizada por aquele que deveria ser o próprio, que era o próprio enviado, Jesus. Veja só a situação. Ele lendo uma profecia de Isaías, e ele era o próprio enviado que Isaías havia comentado. Ele estava ratificando aquilo que o profeta havia professado muito tempo antes da sua chegada. E a gente sabe que até nos dias atuais, muitas vezes quando a gente tem uma pessoa que se destaca do nosso conhecimento, às vezes a gente não dá valor. É aquela história do casa de ferreiro, espeto de pau. Porque a gente acha que o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o nosso gramado. Jesus estava ali na sinagoga da própria cidade onde ele nasceu, Nazaré, iniciando praticamente o seu messianato, e as pessoas diziam que ele não estava à altura para poder fazer todas aquelas colocações e se achar o próprio Messias, ou seja, o enviado que Deus havia prometido a eles desde os profetas do Antigo Testamento. Então, provavelmente, essa situação aqui dessas cidades, e Jesus profetiza, na passagem de Mateus, Jesus faz umas colocações muito firmes aqui, duras, né? Quando Mateus coloca aqui que a própria Sodoma vai ter muito mais vai ser muito mais piedade do que essas próprias cidades. Por quê? Essas pessoas viram, observaram tudo que tinha que acontecer, foram beneficiadas, mas não reconheceram isso. Então Sodoma, que é uma cidade, né, que está lá no Antigo Testamento, né, uma cidade que é completamente destruída. Essa cidade, apesar de toda aquela situação, ela teria muito mais misericórdia do que a própria essas outras cidadezinhas que Jesus passou. Aí eu trouxe esse mapa para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está falando. Isso é importante, a gente ter e ideia de onde aconteciam essas observações. E veja que Jesus, sem transporte, sem nenhum tipo de comunicação, fazia essas viagens, né? Que eram viagens longas, e ao mesmo tempo estava sempre propagando aquilo que ele veio como responsável pelo Criador para poder divulgar. Então, na observação, na própria situação aqui, quando ele diz assim, e tu, Cafarnaum, no 11:23, acaso serás elevado até o céu? É uma pergunta. Serás rebaixado até o Hades? E aí a gente leu aí o significado de Hades, que é, na realidade, lá na pelo entendimento do grego, né? Como o lugar dos mortos, né? Aí ele diz assim, porque se em Sodoma tivesse ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. E Sodoma, a gente sabe, foi destruída. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Aí é uma coisa realmente que a gente, às vezes a gente recebe tanto e a gente não dá valor daquilo que a gente recebe. É mais ou menos por aí que eu imagino que essa passagem, ela cabe uma reflexão nesse sentido. A gente tem saúde, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa encarnação para a gente poder modificar. E muitas das vezes a gente ainda diz, ou a gente não considera que a gente tem muito, a gente ainda considera que a gente tem pouco. E a gente tem que refletir sobre isso, porque nós temos muito, temos um potencial imenso. Jesus falou, vós sois deuses, porque a centelha divina está dentro de vós. Se a centelha divina está dentro de vós, é porque nós temos capacidade de nós nos melhorarmos, de nós sermos melhores do que nós somos, porque nós temos a essência do Criador, a essência de Deus. E essa essência é ela que nos impulsiona para frente, para que a gente possa sempre querer modificar, nos melhorar. Hoje, o que acontece no nosso país é uma grande situação de crise moral, um processo moral definitivo, é bem, bem claro isso. A gente só tem o processo moral como a observância maior. Por quê? Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, financeiro, econômico, a questão moral ela ainda está muito baixa. Por quê? A gente não se respeita. Quando a gente acaba não se respeitando, a gente não respeita um ou outro, a gente acaba o quê? A gente recebe muito, a gente tem tudo para a gente fazer a grande virada e ao mesmo tempo a gente acaba, devido à nossa infantilidade espiritual, jogando fora as oportunidades que nos aparecem. Quando a gente observa que um hospital, que uma escola tem necessidades primárias, né? De carteira, de goteira, de falta de alimentação, de modificação de alimentos que é desviado, que é apodrecido nos depósitos. São coisas básicas, é impossível que a gente não pense nessa situação, porque nós estamos prejudicando o outro. Esse outro é o nosso próximo, né? Que, como Jesus mesmo afirmou, nós devemos amar a Deus e ao próximo como nós mesmos. E a gente dormir com as nossas cabeças tranquilas, deitar a cabeça no travesseiro, é inimaginável a gente pensar que uma pessoa só está cada vez mais enriquecendo, se beneficiando de tudo aquilo que ele sabe que não é ele que deveria se beneficiar. Ele era um dos beneficiados, não deveria ser o único, né? Porque todos nós pagamos impostos, todos nós contribuímos para a arrecadação, então todos nós temos a necessidade de receber essa partilha. E aí a gente observa exatamente isso que está acontecendo. A nossa crise é uma crise estrutural, é uma crise é muito mais profunda, tem raízes muito mais profundas do que simplesmente de peças. Ela é estrutural, ela tem que ser modificada como um todo. Mas só se modifica se nós nos modificarmos. Porque passa pela necessidade de transformação de cada um. E aí as pessoas dizem, mas eu não estou no governo. Não interessa, cada um tem o seu papel. É na hora do seu voto, é na hora de você pensar quem você vai indicar. Mas não tem ninguém. Sempre vamos procurar alguém para poder nos beneficiar. Isso que nós estamos passando é uma necessidade de transformação nossa. Ou a gente acha que isso está acontecendo porque não existe comando? No comando da nau está o mestre Nazareno. O mundo não está entregue para deleite das pessoas comandarem o que quiser. A gente observou aqui, tudo só acontece por consentimento do Criador. Nada que acontece aqui é por uma questão pessoal nossa. A gente tem o comando do que vai ocorrer, o que não vai ocorrer, porque nós temos livre-arbítrio. Porém, todas essas situações, elas são, na realidade, vistas e revistas, porque nós estamos em comando. O nosso orbe, Jesus é o governador. No Brasil, Ismael é o nosso responsável. É aquele que seria o espírito responsável por essa terra, Ismael. Então, nada está perdido. A gente não tem que achar que está tudo... agora nós chegamos ao fundo do poço, pode piorar ainda mais, mas a gente precisa levantar a cabeça e seguir adiante, porque a nossa crise é institucional e ela passa necessariamente por esse processo de transformação moral, com certeza, totalmente. Vamos distribuir um evangelho para cada um dos companheiros que estão nos dirigindo, para que eles possam refletir sobre isso e interpretar de acordo com o que está no evangelho, porque às vezes muitas interpretações elas são completamente equivocadas. Jesus jamais pediu isso. Né? O benefício próprio. A segunda passagem, né, que a gente está comentando aqui, que a gente leu, Descanso para a Alma, ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né, o Cristo Consolador. É uma passagem belíssima. Né? Se a Nelly puder até nos ler essa passagem aqui de novo, porque... porque ela é belíssima. E ela é de uma profundidade imensa. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Perfeito. O comentário do Kardec aqui é consolador. É uma das passagens mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez a gente esteja lendo aqui uma das passagens mais tocantes do Evangelho de Mateus. Como tem várias, né? Mas essa questão do jugo leve, né? do fardo leve e do jugo suave, vejam só, por tudo que a gente fizer, por tudo que a gente é, Jesus sempre estará nos esperando de braços abertos. Olha só o que ele falou aqui na passagem do 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós só vamos chegar a Deus através dele, de Jesus. Por quê? Porque ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É praticando exatamente aquilo que Jesus nos deixa como o seu legado de amor, de bondade, de humildade, de caridade, para que a gente possa encontrar esse caminho da nossa felicidade, da nossa elevação moral e espiritual. Nós não temos outro objetivo, quando a gente reencarna na Terra, do que o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral. Nós não viemos à Terra para adquirir bens materiais, que são efêmeros, que são fugazes. Nós viemos aqui para nos melhorar. Talvez ainda muitos demorarão muito tempo para poder interpretar essa situação. Porque acha que quanto mais bens materiais tiverem, melhor aparecerão no plano espiritual. E não é isso. Nas passagens que a gente conhece dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos próprios textos aqui do Novo Testamento, a gente observa que nós somos espíritos, que estamos numa condição hoje de encarnados, com corpo físico. Mas em breve nós perderemos esse corpo físico. E o espírito, que é imortal, ele sobreviverá. Isso é fato. E como ele sobreviverá, o que nos será cobrado do outro lado, quando nós atravessarmos, né, essa porta, fizermos essa passagem, é o que efetivamente nós angariamos como propriedades e virtudes que nós temos que adquirir aqui nessa nossa passagem curta, pequena, rápida, fugaz, efêmera, como que a gente quiser dizer. Quantos corações nós haveremos de ter consolado? Quantas pessoas nós haveremos de ter recebido com um abraço, com um aperto de mão, com caridade moral, ou mesmo com a caridade material? Quantas pessoas nós vamos ter efetivamente abraçados naquele momento que as pessoas precisam? E isso é que nos será cobrado, os valores de cultura e os valores de virtudes. Esses valores nós não vamos perder. Tudo que nós adquirirmos, nesse sentido, nós iremos levar. E eles ficarão para sempre, para que na próxima encarnação, que muito provavelmente nós retornaremos, né? Se assim nós pudermos voltar aqui à Terra, né? Nessa condição de transformação de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, nós continuaremos trabalhando a nossa perfeição. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tão claro, tão objetivo, e os ensinamentos do Mestre, ele é tão direto, que é da gente ficar imaginando como as pessoas interpretam isso de uma outra forma. A sua vivência aqui, né, nesse seu missionato de 3 anos apenas, foi muito forte, e ele continua muito forte até hoje. Porque, para nós, ele é um marco daquilo que nós precisamos fazer. Muitos imaginam que o que Jesus nos propõe é algo inalcançável. O seu evangelho não pode ser vivenciado. E a gente coloca que isso não é a verdade. Nós já tivemos vários companheiros que passaram por aqui como nós, com todas as tribulações, com todas as dificuldades de vivência, e tiveram uma vida correta, uma vida digna de nós estarmos novamente recordando. Nós fazemos referência nesse momento a um espírito muito importante, e para nós como referência maior, que nos cabe até como um paralelo de nossas vidas, que é Francisco de Assis. Francisco de Assis, até os 22 anos, era um espírito que viveu com tudo aquilo que uma pessoa de boa família, né, família abastada, tinha. Mas a partir do momento que ele recebe a orientação, né, para que reconstruísse a igreja de São Damião, ele consegue se modificar completamente. Rejeita tudo aquilo que ele havia e tinha direito, que eram os bens da sua família, uma vez que seu pai era um comerciante próximo de tecido, e passa a viver com aqueles que nada tinham. Ele começa a mendigar dentro da própria cidade, da própria Assis, e passa a morar numa gruta. Sendo que Francisco de Assis, quando sai do seu lar, não carrega nem a roupa do próprio corpo. Então, assim como ele, que faz essa modificação sanguinada, nós temos outros companheiros também que estiveram muito próximos a Jesus. O próprio Pedro, que negou Jesus, e a partir do momento da sua negação, quando Jesus afirma que ele negaria durante 3 vezes até o galo cantar, ele se modifica completamente e tem, a partir daquele momento, uma modificação de caráter que é inominável, alguma coisa que a gente não consegue observar. Ele vai justo até o final, tanto que chega no final, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se dizia não ter, né, méritos para poder ser crucificado como Jesus, ou seja, de cabeça em pé. Maria de Magdala é uma outra companheira que nós temos como referência dentro dessa situação de transformação de tudo que essa companheira viveu e a missão que ela passa a difundir a partir do momento que ela tem esse encontro com Jesus na casa de Pedro. Está lá no livro Boa Nova, a gente pode observar, fazer essa leitura, qualquer dia desse aqui também. A partir daquele momento, ela tem uma modificação tão grande que ela, mesmo sendo rejeitada por todos os discípulos de Jesus, ela continua, mesmo quando o Mestre se vai, porque quando nós conhecemos Jesus, nós nos modificamos e nós jamais seremos os mesmos. É como uma folha de papel. Se ela é amassada, ela não volta a ser novamente retilínea, reta, como ela foi um dia quando ela foi construída, né? Elaborada. Paulo de Tarso é um outro companheiro que nós temos como assim, um indômito daquilo que, quando ele entendeu que Jesus o havia escolhido como o vaso escolhido que ele faz observação, ele tem, naquela sua trajetória do caminho de Damasco, a sua modificação completa. São todos esses companheiros que viveram como nós, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as situações dos seus tempos, cada um vivenciou, e conseguiu fazer essa transformação. Nós não estamos querendo colocar aqui que vivenciar o Evangelho do Nosso Senhor Jesus seja algo fácil. Não é. Não é algo que nós vamos conseguir da noite para o dia. Mas há necessidade, nós entendemos que nós temos que iniciar essa modificação, essa perseguição, para que nós possamos vivenciá-la. E a partir do momento que nós conseguirmos entender isso, nós já estaremos dando assim, 10 passos à frente daquele passinho que nós estávamos dando, que era um passo de formiga. Porque nós encontraremos no final o próprio Cristo nos esperar de braços abertos para quê? Nos encontrar e dizer que vale muito a pena seguir a sua trajetória. Que é a trajetória que, cedo ou tarde, agora, daqui a meio tempo ou em longo tempo, todos nós seguiremos. Porque a lei de progresso, ela é para todos. E vale a pena. Eu vou deixar de falar um pouco, porque eu estou ficando emocionado. Mas acho que é um presente, de fato, estudar o Novo Testamento. Nós comentávamos aqui desde o início que seria uma grande catarse. Tá buscando esse autoaperfeiçoamento, né? Junto com os companheiros, todos esses que estão aqui, encarnados e desencarnados também. Porque nós temos um companheiro que é o nosso orientador, que é o irmão Saulo. E é um companheiro jovem e que nos dá muita força durante todo esse tempo para que a gente possa seguir. Que a gente confessa de fato que várias vezes nós já pensamos em parar, mas sempre há um conforto, uma necessidade do irmão e que nos acalenta a seguir, porque é nosso compromisso. A gente pede ao nosso irmão Ed para poder seguir com observação dos nossos textos. A gente sempre agradece a presença e o convite que foi feito para estar nesse grupo. Isso com um carinho muito grande nos nossos corações, até porque nós fomos orientados pelos nossos orientadores a estudar o Novo Testamento. Por quê? Porque se existe não não desconsiderando a doutrina jamais. Ela é a nossa base para entender o Novo Testamento. Mas é que aqui é onde nós vamos nos vincular ao Mestre. E sempre que eu leio, sempre que nós lemos essas páginas, eu sempre me sinto grato, porque isso foi trazido para nós por algum motivo. Há uma necessidade que as pessoas ainda não atentaram de nós colocarmos e de vivenciarmos os passos do Mestre. Na questão 625 do Livro dos Espíritos nos responde que Jesus é o guia e modelo, ou seja, guia é o cara que vai na frente. Eu nunca vou contratar um guia se eu conheço a cidade. Alguém aqui vai contratar um guia para andar na Rio Branco? Nossa, onde é que fica o ouvidor? É todo mundo que sabe. Então, você não vai contratar guia, você só contrata um guia quando você não sabe por onde caminhar. E o guia é uma pessoa dotada de conhecimento. Modelo, ou seja, eu tenho que me modelar pela postura do Senhor. E nesse julgamento da cidade do lago, a gente sempre gosta de lembrar que nós não possuímos de nosso conteúdo nenhum tipo de resquícios que vá tirar os ensinamentos que a gente tira daqui. Eu sempre agradeço aos nossos irmãozinhos que nos acompanham e que têm nos orientado, que têm nos intuído para que a gente possa entender da maneira como melhor nos apraz os estudos aqui do Mestre. E ficou uma perguntinha que o companheiro fez aqui a nós mentalmente. Que fases, dentro desse tipo, desse julgamento da cidade do lado, que fases com as informações ou ferramentas que você recebeu? O Corden falou muito bem, Jesus, você estava vivenciando toda a prática do Mestre. Gente, eu não consigo conceber estar ao lado de Jesus, ele curando o cego, levantando paralíticos e eu descrendo. Aí tudo bem, eu coloquei isso para a nossa postura hoje. Já passamos por todo o Pentateuco. O que, que nós temos feito com essas informações? Com esse conteúdo? O companheirozinho disse para nós aqui algum dia, num estudo passado, numa leitura que nós fizemos, que foi assim: meu filho, talvez ele não conheça Jesus ou Deus da forma como você conhece. Então são essas informações que nós carregamos no coração e a gente se pergunta, o que, é que a gente tem feito com isso? Será que nós estamos nos tornando mais dóceis? Será que nós estamos nos tornando mais flexíveis para entender? E agora estamos numa situação como a gente vai dizer, essas informações que nós estamos recebendo aí, como é que está a nossa postura, como é que está o nosso coração em relação a tudo isso que nós recebemos? Nós fomos num estudo que o irmão se colocou de forma crítica. E a pergunta que nos fizeram, que nós transmitimos, foi o seguinte: meu irmão, por que está te incomodando? Aonde está no Novo Testamento que Jesus foi até Roma brigar com César? Porque era um país, era um Estado autoritarista e dominava toda essa região através da força, o poderoso exército romano. Quando foi que Jesus foi lá? César, como é que é? Pô, liberta aí os judeus, pelo amor de Deus, eles não aguentam mais, filhinho. Que política é essa? Ó, vou te delação primeiro com meu pai. Quando eu chegar lá, foi. Quando foi que Jesus fez isso? Ele se preocupou em trabalhar onde tinha dor, onde havia a maior necessidade. E a gente não vê isso. A gente tem que estar muito preocupado em tentar salvaguardar aquilo que é extremamente não, é deteriorável. Nós já falamos aqui, as palavras não são nossas. Emmanuel disse, tudo que os olhos da matéria veem ou está morto ou vai morrer. E eu fiquei, vou dizer a você, parei para pensar 25 horas seguidas. Tudo que você toca na matéria ou está morto ou vai morrer. Aí ele faz uma questão muito simples. Quer ver como é que é? Pega uma fotinha. 20 anos, não precisa ir muito longe não, 20 aninhos. Percebe você hoje. Tá igual? Infelizmente não. E a tendência é piorar. Pelo menos eu me olho no espelho e fico cada vez mais preocupado. Cabelo mais branco, as rugas cada vez aumentam mais, eu fico desesperado. Minha esposa, ah, então use esse ácido, use isso aqui. Eu falei, tá bom, vamos ver se a gente melhora, mas o tempo ele é inexorável. Aí ele vai mais além. Onde está a poderosa Roma? Onde está Alexandria? Onde estão todos esses, essas exterioridades que a gente se identifica muito e a gente sabe que nós estamos caminhando para a desesperação, sabe que nós estamos caminhando para a morte, entre aspas. Então, essa certeza de que nós vamos perder aquilo que a gente se identificou muito, que é essa a nossa identidade hoje, com o corpo físico, é uma coisa impressionante. A gente não estratifica valores internos. Nós estamos sempre buscando a exterioridade. É um celular mais moderno. Nada disso está errado, pelo amor de Deus. Ninguém vai sair daqui agora e dizer, só Francisco de Assis, me desculpa. Ninguém vai sair dessa sala. Ninguém. Vai chegar ali, olha só, o Julinho. Duvido. Nem eu, ninguém. Ninguém. Só Francisco. Porque se identificou com o quê? Com a necessidade do próximo. Se identificou com a necessidade do próximo, não a dele. Eu abro mão de qualquer coisa. Palavras de Francisco. Só não abro mão de uma única coisa. Qual, Francisco? O de amar. Jamais. Eu não quero nada para mim, mas eu vou mendigar para ela, para ele, para ela. Não para mim. Eu tenho um pedaço de pão, ele está com fome. Toma, meu filho. E você? Quando der vontade, quando der oportunidade, eu como. Não estamos ainda nessa postura. E o segundo texto, descanso para a alma. Aqui tem pegadinha, tá? Descanso? Que descanso é esse? Aqui, quem tem segundo turno em casa, as mulheres principalmente, eu imagino você chegando do trabalho. Tem como descansar? Tem que passar, lavar, cozinhar, cuidar dos filhos. É isso aí. Jesus faz exatamente isso. Vem, vou dar descanso. Coloca um jugo no teu pescoço. Uf, e o fardozinho para você carregar vai ser mais leve que o teu, filhinho. Ou seja, vai seguir meu caminho, vai ter descanso nunca. Cosme sabe que tem lá uma historinha do Pedro, desencarnou, foi recebido pelo mestre, estava lá curtindo, vendo as ondas do mar, sol nascer, que coisa linda. Aí de repente Jesus passa por ele. Ele fala, senhor, está indo para onde? Estou atendendo aos consolos do coração que choram, Pedro. Mas senhor, vou ficar aqui. Olha que água fresca, sombra. Água de coco. Pedro, enquanto tiver uma dor e uma lágrima na terra, eu não descanso. O que Pedro fez? Ele sabe que ele já leu. Eu também não. Eu segui o mestre. Quando nós, se nós estamos desejosos de nos afeiçoar às sendas de Jesus, vamos sempre lembrar, há muito trabalho. E o primeiro trabalho é da gente primeiro se reconhecer. E depois começar a compreender. Porque através do autoconhecimento você percebe que o companheiro também está na mesma situação. Nós estamos encarnados no mesmo planeta. As situações dos companheiros que estão ao nosso redor são exatamente as nossas. Alguns, o Cosmo falou muito bem, alguns já perceberam que não é isso que vai te dar o descanso. Que não é isso que vai te trazer aquela paz. Jesus já falou, a paz que vos deixo não é a paz que o mundo vos dá. Não é aquela paz de você ver o futebol de domingo com a cerveja na mesa. Essa paz é aquela paz do dever cumprido, do amor. Eu fiz tudo o que eu podia. Mas eu respeito a tua liberdade de agir, minha filha. Eu não quero esse Senhor, esse Jesus. É teu direito. Eu não estou aqui para ti. Mas quando você voltar por aquela porta e pedir ajuda, estou aqui para te ajudar. Essa é a nossa postura, é isso que o mestre nos pede. Esse é o jugo do Senhor. Jugo vem de jugular. Vai ficar apertada a garganta, mas você vai conseguir respirar. Porque é suave. Porém, temos muito trabalho, muito trabalho. Vamos começar conosco. Eu queria contar uma historinha antes de acabar, que fala sobre o item que o Cosme falou sobre sepulcros caiados. Uma companheirazinha, engraçado, né? As coisas acontecem e a gente acha que não está conectado, né? A irmãzinha chegou lá em casa E contou para nós a historinha dela. Ela foi, ela era passou o período de encarnação aqui no Rio de Janeiro, em determinado bairro, não vou dizer, claro. E construiu creches. Era de uma denominação religiosa diferente da nossa. E construiu creches. Ela afeiçoou crianças, apadrinhou crianças. Amadrinhou, apadrinhou crianças. Distribuiu cestas básicas. Era conhecida como a mãezinha dessa região. Desencarnou e na espiritualidade ela se encontrou absolutamente sozinha, vazia, triste. Apesar de ser recebida com muito carinho, com muita alegria, apesar das suas realizações materiais, ela se encontrava vazia, sozinha. E veio nos fazer esse questionamento. Meu irmão, não entendi nada. Eu fiz caridade, eu realizei obras. As pessoas, quando eu chegava, aplaudiam e queriam me beijar as mãos. Mas aqui eu portei triste. Não sei o que dizer. Já vasculhou o teu próprio interior? Sim. E percebi que eu era mais preocupada com o apupo e com os aplausos do que com a ação. E vocês vão me perdoar o que eu vou dizer. Que palavras também ditas pelo Haroldo numa reunião dele. Nós, espíritas, estamos praticamente vivendo como sepulcros caiados. Muito branquinho por fora. Mas estamos mortos e podres por dentro. Então é hora da gente começar a perceber o que nós realmente queremos extrair e o que, que nós estamos fazendo com a informação que nós recebemos. Esse texto que ela leu é lindo. Vai ter que me consolar e daí servir para consolar outros corações. Graças a Deus. Vamos então à parte prática, né? Vamos pedir para o Fabi fazer a prece para os nossos irmãos irradiação, né? E pedir para a Simone fazer a prece de desencarnado. Tá, Simone? Tá. Você vai me faz primeiro e aí fecha o Tadeu. Sim. Senhor Mestre amado, de infinita luz e bondade, obrigado por todos os ensinamentos, por toda a luz, por toda a irradiação de amor, de ensinamento, de autoconhecimento. Pedimos ao Senhor, pelo astral, que possa abençoar e proteger os irmãos mais necessitados, os irmãos que se encontram tanto nesse caderno quanto os irmãos que não estão aqui mencionados, mas que ora foram lembrados, ou que estão aqui também escritos. Pedimos que auxilie o caminho desses irmãos necessitados, com amor, com luz. Pedimos os nomes das pessoas. Patrícia Martinez de Souza, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, o irmão Rubens Augusto Ferreira Neto, Ana Paula Manso, Cláudia Lúcia Manso, Iralda Pereira de Moraes, Monalisa Tinoco Cavalcante, ao irmão Theo Cavalcante Buarque, Marcos Vinícius de Fonseca, Ian Cavalcante Buarque, Leia Mara Ribeiro Tinoco, Amanda Tinoco também, ao Cristiano Lima da Silva, a Flávia Andréia Barbosa, ao Sérgio Fernando, ao Pedro Aguiar Gomes e a Francine Gonçalves, Magalhães. Pedimos, Senhor, que ilumine o caminho desses irmãos que estão necessitados nesse momento. E como eu falei anteriormente, aos irmãos também que não se encontram aqui, mas também que necessitam muito do amparo e da ajuda dos irmãos espirituais. Obrigada pela luz, meu Pai, pela fé, pela esperança. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, meigo Rabi da Galileia, neste momento, Pai, direcionamos os nossos pensamentos para todos aqueles que precisam, para todos os nossos irmãozinhos que desencarnaram e que ainda não têm a consciência da sua real situação, que a espiritualidade amiga haja sobre todos eles, consolando, acalmando, e que todos eles tenham a consciência, Senhor Jesus, que esta, sim, é a verdadeira vida. Pedimos por todos os abortados, os que morreram em acidentes, que se suicidaram. Enfim, Senhor Jesus, pedimos pelas seguintes pessoas. Gabriel Cavalcante Leão, Cora Ribeiro Tinoco, José Domingos da Costa, Júlia de Moraes Pontes, Adriana Tomás, Maria das Dores Menezes, Irania Aguiar da Silva, Valmira Cefrani Jaguian, Laureano Gomes Monteiro, Jerônimo Gomes Monteiro, Jerônimo Gomes Monteiro Filho, Arlete Bernardino da Costa, Madalena Maria da Costa, Djanira da Silva e Carlos Agripino Santos Trindade. Que todos eles sejam recebidos e recebam a porção necessária para que consigam seguir sua nova empreitada na verdadeira vida. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Mestre Jesus, mentores espirituais que sempre estão aqui para nos ajudarem nessa reunião, guias, mais uma vez nós agradecemos a inspiração, agradecemos essa oportunidade de estudos que tivemos nessa tarde de hoje. Que esse estudo, Senhor, permita que tantos nós aqui encarnados, como principalmente também os desencarnados que vêm assistir às reuniões, permita que esse estudo aos poucos se infunda cada vez mais no nosso ser, nos propiciando de fato a reforma íntima. A semente nós já temos desde a criação, mas que essa semente ela realmente brote, realmente cresça no nosso ser e aos pouquinhos nós consigamos evoluir de degrau em degrau até chegar alguns dias aos pés do Pai. Obrigado mais uma vez que saímos por essa porta com essa certeza da necessidade de praticarmos verdadeiramente o que aprendemos e aos poucos alcançar essa reforma íntima. Muito obrigado a todos. E mais uma vez, boa tarde. E agradecemos a todos os nossos amigos espirituais, a todos os nossos guias, a todos os companheiros que coordenam o nosso estudo e mais essa tarde de congraçamento, e mais essa tarde de muito aprendizado. Que nós possamos sair com os nossos corações em paz, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. E que na próxima semana possamos novamente estar aqui, novamente estudando o seu Evangelho de Luz e Amor, sua boa nova. Vamos em paz. Que ele nos acompanhe, que assim seja. Que assim seja. Não pode falar nada.